pedra é o fim do caminho. Eu gastando dinheiro, depois ficando sozinho. Alguém me rola um cigarro, divido um copo de vinho. A consciência da moca, a vida não dá um carinho. É a quadrada na cara, é o esculacho no preto. É Buarque, Bambata, é o manifesto do gueto. É o vapor e o patrão, a farofa e o galeto. A polícia e o ladrão, e seu nome intrometo. É o traçante no céu, as estrelas no chão. Com amor no papel, guardanapo no pão. É cachaça com mel, arroz, ovo e feijão. São as vidas ao léu, passo na contramão. É o muro sem bolso, a expressão de cansaço. Nesse angu tem caroço, eu não nego um abraço. Vagabundo sem esforço, da laranja ao bagaço. Minha expressão de bom moço ao choro do palhaço. É a boa da braba, é a braba da boa. É o presunto na vale, chama na canoa. É o parente em Angola, outro João Pessoa. Uns parentes na Indola e outros morrendo à toa. Já chegando dezembro e com ele o verão. É a promessa de vida pro meu coração. Dezembro vira janeiro e vira tudo verão. É a promessa de vida pro meu coração. Pau e pedra, fugimos da regra. A tia que regra, uns trocados nega. Aquele que quebra condutas inebra. Aqui não é Genebra, qualquer oferta se eleva. Meninas se vendem e se trocam numa madrugada por balde de serva. Entendo que cada semblante aqui dentro expressa uma certa emoção. Vendo que nada de importante daqui ao centro dessa multidão. Pessoas se matam e se traem, insistem em viver nessa solidão. Milhares de Chico Buarque que não compreenderam o que é construção. Certeza falsa, meia-noite é valsa. O Hades mandou a balsa. Estudante, tira o boné e levanta a calça. Seus bando de mala sem alça, isso realça a discriminação. Não aprenderam com Newton que toda ação requer uma reação. A corrupção implantada esconde o bandido, fingir ser bom moço. Caveirão na barão com faca na caveira e o pobre faca no pescoço. Só querem comissão, me enquadra na esquina, cara de pau pede o almoço. Sem empresário ou produtor, quem investiu em mim foi meu próprio esforço.